E vamos abrir a palavra de Deus de imediato. Ali no capítulo 15 de Lucas, é uma palavra, sei que conhecida por muitos, mas a palavra de Deus sempre tem novidade, sempre. Você pode abrir Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Veja ali a palavra de um filho, a parábola de um filho que se perdeu. Mas a ênfase hoje à noite não está no filho, e nem a parábola dá ênfase para o filho. A parábola dá ênfase para o pai. O título que você tem na sua Bíblia, e eu tenho, esse é um título colocado por alguém, porque o texto bíblico, bem lá no passado, era corrido, não tinha separações de capítulos nem versículos. E nem tinha subtítulos, era o texto bíblico corrido. Essa parábola bem podia se chamar a parábola do pai amoroso. E muito bem. Então nós vamos dar ênfase naquilo que estamos hoje nos propondo. A honrar os pais, homenageá-los e junto nós, pais e filhos, fazemos uma reflexão sobre a nossa vida de família e com Deus. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 11, diz assim: E Jesus continuou: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de qualquer maneira. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava então este moço fartar-se das alfarrobas, isso é, das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, vinha ainda ele longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, aos empregados: Tragam depressa a melhor roupa, vesti-o, coloque um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos alegramos muito, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e todos começaram a se alegrar. Amém, irmãos? Bom, eu não vou perguntar a todos vocês se vocês tiveram um feliz Dia dos Pais. Quando estávamos vindo para cá, a BR estava superlotada no sentido interior capital, vocês viram? Não é normal, num domingo normal, um domingo comum não dá isso, mas hoje deu. Por quê? Porque muitos foram visitar os seus pais no interior e estavam voltando tanto que provocou um congestionamento. E aí nós falamos: olha o pessoal vindo das suas famílias. Mas você sabe, em muitos casos, quando famílias se encontram, não é tudo tão feliz assim. Sabe ou não sabe? Quando a gente não tinha Jesus e a família se encontrava, era para festa, mas festa que acabava em discussão. Muitas dessas festas eram regadas a bebidas, era regada a muita comida, e lá pelas tantas, alguém já mais, a gente diz mais alegre, para não dizer coisa pior, alguém mais alegre já começa a rebuscar alguma coisa lá do passado, e uma ofensa daqui, outra de lá, e o dia que era para ser feliz se torna infeliz Dia dos Pais. Muita gente é assim. Espero, claro, que não tenha sido a experiência de nenhum de nós. Mas se foi, guarda aí Deus tem uma palavra para ti também. Vejam, esse filho que se perde, esse filho chega para o pai aqui na Escritura Sagrada e diz: pai, me dá. Pai, me dá. Isso foi o eco, tá? Isso é eco, a igreja aqui é muito grande, tem eco. Pai, me dá. O que, que é isso? Uma exigência. Um filho que enfrenta o pai, um filho que faz quase como que uma obrigação ao pai: tu tem que me dar, tem que me dar, tem que me dar. E o pai então diz: filho, eu te darei. Vejam como começa a história aqui da Bíblia. Um filho fazendo exigências e quer a herança. Isso, no tempo de Jesus, era proibido. Não se dava herança antecipada. Isso está no Antigo Testamento. Aliás, acho uma atitude muito saudável. Pais, não deem heranças antecipadas. A Bíblia não apoia isso. Você sabia? A Bíblia não apoia. Já reparte os teus bens em vida. Não faça isso. Isso é só um parêntese, tá? Pode ser que teus filhos vão te esquecer. Pelo menos eles vão te cuidar até o fim. Os que não têm Jesus no coração, te cuidam por um outro motivo. Se você entrega antes, aí eles não têm mais motivo nenhum para te cuidar, tá? Então, aqui é só um pequeno parênteses. Mas esse filho exige. E esse filho, então, pega as coisas dele, pega a parte da herança, sai mundo afora, sai gastando, faz amigos, aqueles amigos que só temos quando temos dinheiro. Esse moço, então, ele pega e rompe com a família. Se desliga da família, tanto é que ele não tem mais motivo nenhum para voltar para casa. Afinal, se ele tinha interesse apenas na herança, ele pegou a herança, então deu tchau papai, tchau meu irmão, tchau mãe. E o projeto dele era nunca mais voltar em casa. Ele quebra o mandamento da honra aos pais. Ele quebra também nos dias de Jesus. Quem quebrava esse mandamento desonrando pais era penalizado com a morte. Mas esse moço, pelo menos um tempo depois, ele experimentou o que é morte. Não morte no corpo, mas ele experimentou o que é a miséria humana de um jovem, aqui no caso um jovem, que sai aventurar-se desonrando o pai, desonrando família, desonrando a Deus, aventura-se mundo afora, pensando que os seus recursos e sua herança, isso lhe duraria a vida inteira. E não durou. Pois ele quebra tudo isso, ele depois está passando fome, está mal. Primeiro ele diz: pai, me dá. Passam, não diz aqui quanto tempo, um ano, dois anos, três anos, dez anos, não se sabe. Mas aí ele volta para casa e diz: pai, me recebe. Ele exige o dinheiro para sair de casa. E quando ele volta de cabeça baixa, humilhado pela vida. Humilhado, no fundo, pela situação que ele mesmo provocou. Ele sai todo petulante, nariz empinado. Sai como se fosse o dono do mundo. Mais ou menos assim: pai não sabe nada. Pai conquistou algumas coisas, mas eu vou conquistar muito mais. E ele sai assim mundo afora. E na verdade, quando ele volta só pedindo um emprego para não morrer de fome. O que eu quero falar nessa noite, além desse fato histórico em si aqui, é que esse filho, com tudo que aprontou, com tudo que perdeu, relacionamentos que ele perdeu depois, só sobrou quem? Na memória dele, a palavrinha de três letras, só sobrou o pai. A referência que ele tinha do pai era de um homem bom, de um homem correto. A referência que ele tinha, que o pai era um pai amoroso, que se o pai não quisesse mais tratá-lo como filho, ele mesmo estava dizendo: eu até aceito isso, até proponho isso. mas eu sei que meu pai vai me dar um emprego. E essa parábola, eu quero dizer aqui para todos que são pais. Essa parábola é uma referência, é um modelo para nós, pais humanos. Nossos filhos, falo em geral, nossos filhos nos causam dores. Seu filho nunca lhe causou uma dor? Com certeza sim. Seja o filho pequeno, seja o filho adolescente, seja o filho adulto. Ora sim, ora não, mas isso vai acontecer, que o teu filho vai te trazer uma decepção. Tomara que sejam pequenas decepções. Mas esse fato aqui foi uma grande decepção. Foi um grande rompimento. Um filho que não queria saber mais do pai. E nessa parábola, nesse modelo de pai, tomara que não seja um modelo de filho, o modelo primeiro, pelo menos, mas esse pai é a referência. E quando o filho, então, está retornando, o pai cumpriu o mandamento. Lembra? O filho quebrou o mandamento do honrar pai e mãe. O pai cumpriu o mandamento. Qual o mandamento que o pai cumpriu? O maior. Amou a Deus. E aqui no plano humano, amou o próximo. E o próximo do pai aqui era o filho que estava quebrado, que estava arruinado. O filho que aprontou, o filho que desprezou, desonrou, o filho que saiu mundo afora, desperdiçou. Ali estava ele, de volta. Esse filho sabia que tinha um lugar para retornar. Pais, venha o que vier na sua vida e de seus filhos. Apronte o que aprontar. Não apronte, mas se porventura algum filho aprontar, eles têm uma casa para voltar? Balance a cabeça se tem ou não tem, pais. Teu filho tem uma casa para voltar, pai? Tua filha tem uma casa para voltar? Mais do que uma casa. Teu filho e tua filha têm um coração amoroso que vai encontrar na chegada? Ou um rancoroso? O rancoroso seria mais ou menos assim se essa parábola tivesse outro final, se essa história. Eu te disse, sem vergonha, eu disse que tu ia quebrar a cara. Eu disse que tu ia te dar mal. Viu só o que tu fez com teu pai? Bem feito. O diabo te pegou. É tudo verdade isso aí, tá? Mas não é assim que a gente recebe um pecador arrependido. Tudo é verdade o que eu citei aqui em tom volumoso. Mas nós não precisamos. Quando alguém que já vem morto, esse moço estava morto, diz a Bíblia. Alguém que já vem morto e tu não o recebe, tu acaba de enterrá-lo então, quando seria a hora de levantá-lo. Pais, os homens, pode ser que às vezes os filhos ferem o nosso orgulho. Vocês sabem do que eu estou falando. Situações, pode ser pequenas, pode ser grandes. Pode ser que um filho nosso desonra o teu nome, te envergonhou, te machucou, te humilhou. Mas veja o que eu falei há pouco, esse pai é o modelo para pai. E que modelo, e que modelo. Esse pai, vocês viram, esse pai tinha olhos na Bíblia, porque diz aqui que o filho vinha ainda longe. Esse pai estava esperando por esse dia. Ele não sabia que o filho estava todo quebrado na vida. Mas esse pai devia olhar longe no campo todos os dias. Um dia meu filho vai voltar. Esse pai não ficou guardando rancores. Não ficou juntando pedras para o dia que esse maldito filho voltar. Eu jogo tudo nele. Não. Nós não estamos falando aqui, irmãos, em tapar o sol com a peneira. Faz de conta que não houve nada, houve sim, algo gravíssimo. Tanto é que esse pai disse, esse filho estava morto, é gravíssimo. Mas esse filho volta para casa. agora humilhado. E o pai enxergou o coração do filho. E o filho, quando vê o pai, enxergou o coração do pai. Pai, quem é pai aqui? Me faz um sinalzinho com a sua mão. Todos os pais. Bom número de nós. Eu sei que nós não temos todo esse coração aqui, viu? Deus ainda está formando esse coração em nós. Mas eu quero dizer, pai, pede esse coração para Deus. Pode ser que o dia dos pais não foi lá tão feliz assim. Se o teu filho pecou, tu não está autorizado a pecar, pai. Tu és chamado a amá-lo. Porque quem é a referência dentro de casa, a maior referência, no caso que hoje estamos falando, é o pai. Se o pai não o recebesse, o pai se tornava igual o filho, pecador, aqui nesse caso. E o pai recebeu. O pai tinha olhos. Você viu que esse pai tinha pés? Quando o filho vinha longe, o pai é que correu para ele. E esse pai tinha braços. O pai o abraçou. E esse pai tinha boca. O pai falou e o beijou. E a Bíblia diz, aqui na nossa palavra não aparece, mas que o pai beijou intensamente, fortíssimo o filho. Não foi só assim, ah, meu filho, que bom que vieste. Não, o pai fez assim, o que o texto bíblico diz. Obrigado, filho, que tu voltou. Vocês acham esse pastor exagerado? Não, isso não é nada, foi muito mais. Eu acho que o filho ficou com hematoma, ficou roxo no rosto. Você já pensou, isso é amor? Um filho que fez o que fez, e o pai se agarra nele, e aliás, esse filho volta todo sujo, cheiro de chiqueiro de porco, porque ele estava cuidando de porcos. Esse filho chega magro, raquítico, mas ele sabia que podia voltar, pelo menos por um emprego. E o pai disse, não, filho, tu continuas, filho. Tu continua, filho. Eu não abro mão de ti. Não vou te transformar num dos meus servos. Você é filho. Diz na Bíblia que esse pai mandou um dos seus empregados, corram lá dentro de casa, tragam a melhor roupa. Isso significava uma estola, um pano que se botava, tipo uma manta que se usa no inverno. Se dava na casa quando chegava um convidado de honra. Traz a manta, então a pessoa ganhava essa estola. Você viu que tinha um boizinho, um novilho. Novilho é um animalzinho novo. Não era, vamos matar o boi velho lá, que já puxou arado 10 anos. Carne dura, não. Tragam o melhor boizinho que nós temos. Está cevado, quer dizer, ele foi reservado esse boizinho. Para um dia, para uma ocasião muito especial, quando chegasse um convidado que nós amamos muito, e chegou esse menino, esse moço, roupa especial, carne especial, diz na Bíblia aqui na história que tinha música especial, é tudo especial para alguém que aprontou. Deixa eu te dizer uma coisa, papai, assim é Deus. Assim é Deus. Os nossos filhos vão conhecer Deus se nós conseguimos mostrar bem para eles. Um dia desses, como hoje, eu creio que todos nós pais precisamos pedir a compaixão de Deus, que nós ainda não alcançamos esse padrão tão alto. Só que os filhos estão crescendo. Alguns de nós já têm filhos fora de casa, já casaram, já foram morar em outros lugares, não moram mais conosco. Pais, nós vamos deixar marcas nos nossos filhos. Quer nós morramos ou quer eles vão fazer a vida deles e a família deles, nós vamos deixar marca neles. Que sejam as marcas de Deus. Que sejam as marcas de Deus. Esse moço tinha o pai como uma referência. E ele foi para casa. Eu acho que ele foi com certo medo, mas ele voltou para casa. O rei Davi um dia disse lá no Salmo 27, versículo 10, se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O pai de Davi cometeu um erro gravíssimo contra Davi. Não sei se você se deu de conta na Bíblia. Quando chegou o profeta Samuel na casa deles, o profeta Samuel era o homem mais importante que tinha naqueles dias. E o Samuel foi na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Deus tinha dito a Samuel, um dos 8 filhos será rei. E o profeta Samuel foi lá e conversou com todos os filhos e não chamaram Davi. Não sei, a Bíblia não diz se por esquecimento ou por desprezo. A Bíblia não diz. Mas esse Salmo 27, alguma coisa tem que Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, ainda que meu pai e minha mãe esqueçam de mim, ainda que meu pai e minha mãe me rejeitem. O que que ele diz? O Senhor vai me acolher. Esse Salmo, a gente lê, ele não escreveu isso do nada, irmãos, foi uma experiência que ele teve de desamparo familiar. Mas ele nunca teve o desamparo de Deus. Aqui estão os pais. Pais, vocês precisam também de Deus. Eu não quero nesse dia trazer culpa para os homens, porque eu sei que nós somos limitados na figura de pais. As mulheres, mães, também são limitadas. Mas nós estamos e queremos estar num processo de nos tornar cada vez mais parecido com o Senhor. Pai, vocês deram colo para os filhos algum dia? Eu acho que sim, né? Quando eram crianças, carregaram. Quem aqui quer dar colo para o pai hoje? Vamos fazer o inverso. Está aí o teu pai? Tá, tem que estar aqui o pai e o filho. Está aí o teu pai? Chama ele perto de ti. Quem aí quer ganhar um colo dos filhos? Olha aí, papai, hoje é o filho que vai te dar em dia dos pais. Quem aí, pai e filho estão aqui? Pode sentar. Chega perto, hoje nós vamos inverter. Nós vamos inverter. Diz, senta aqui, papai. Esse homem que te ajudou muito. Alguns aí vão ser pesados, mas vamos lá. O que vão fazer? O que nós vamos fazer? Onde é que está o meu filho? Vem, tem que vir aqui, né, meu? Vem aqui o meu filho, os meus filhos. Quem tem aí 3, 4 filhos, senta em cima de todos. Dá um colo para o pai hoje, esse homem merece. Esse homem merece, não merece, irmãos? Pode chamar todos os filhos, eu tenho aqui, não sei se estão aqui os 3. Ele não se anima a vir aqui em cima, viu? Vai. É eu que vou ganhar colo hoje? Olha aí, ó. Então me dá um beijo. Aê! Aí, filho, pai, dá aquele beijão que o filho pródigo deu. Aliás, que o pai deu. O beijo daquele da Bíblia ali. Fica beijando, filho. Eu não vi os outros filhos. Então não ensaio. Hoje nós invertemos. Podem voltar a seus lugares, os papais mimados. Mimados pelos filhos hoje. Obrigado, irmãos. Foi só um exercício de carinho. E de peso. É, hoje foi um exercício de peso mesmo, né? Pais precisam desse amparo de Deus. Vocês sabiam, irmãos? Muitas vezes os filhos não sabem as nossas lutas interiores. Os filhos não sabem o quanto nós nos esforçamos por eles. E nós nem vamos cobrar isso deles. Eles não sabem quanto foi duro, de repente, um momento difícil de família. Mas o coração do pai é para ser parecido com o coração de Deus. O coração da mãe também é parecido com o de Deus, você sabia? Mas hoje estou me referindo aos pais. A autoridade do pai é para refletir a autoridade de Deus dentro de casa. Pais que se esforçaram tanto, pais precisam de abraço também, de colo, de cuidado. Geralmente é o pai que dá, mas tem momentos que é o filho que dá também. Eu queria que nesse dia a gente aproveitasse, claro, além de homenagear os pais, de a gente dizer: Senhor, de verdade, eu quero ter esse coração. E quando a luta chegar, eu quero me manter com esse coração. E se a luta não chegar, ah, que bom, Senhor. É um livramento para os filhos e para nós. Mas se por acaso chegar, eu quero, Senhor, manter a minha casa e o meu coração aberto para aqueles que o Senhor me deu para criar. E vou, além de criá-los, educá-los, vou ajudá-los sempre. Porque esse é o caminho que nós vimos no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Fique sentado mesmo, fique sentado. Senhor, eu te agradeço, porque esta história fala de ti, Senhor. Assim tu és, um pai assim, que o filho te afrontou, fez exigências, desperdiçou, o filho que gasta tudo desordenadamente, e lá está o Senhor, esperando o lindo dia do retorno. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, que todo mundo que volta para ti não fica sem o beijo, sem uma roupa nova, sem a sandália, sem a festa. Assim és tu. E quero nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor toque o coração daquele pai e daquele filho, daqueles que ainda nunca voltaram para ti, ainda estão desperdiçando a vida, Senhor, ainda estão longe, tentando viver a sua maneira. Eu te peço, Senhor, se tem aqui um pai que está dizendo: Deus, eu quero ser como o Senhor. Tem filhos aí, eu não quero mais decepcionar nem a Deus, nem meu pai, nem minha mãe. Quem está com o coração realmente quebrantado, arrependido, recebe o Senhor. Se você falhou contra o seu pai, peça o perdão, peça mesmo para ele, inclusive. Pai, se você falhou e o filho até te acusa de vez em quando disso, pede o perdão, pai. Quando aqui na história bíblica, o pai beijou o filho, este era o sinal do perdão. Se seu filho se encontra morto, até rompido contigo, ou ferido contigo, Pai, não mate-o mais. Não pisoteia ele mais. Surpreende ele com um coração cheio de compaixão. Surpreende ele, papai. Peça ajuda do alto, peça ajuda do Senhor. Peça ajuda. E o Senhor te recebe.